luz atormentada, portas abertas, olhos fechados. Só sentem as coisas, mas não observam o que realmente vem ao caso. Insônia foda que me faz pensar. Talvez manter certas coisas no ar. Parar um pouco e analisar o próximo passo a se dar. Nada rolante não existe, nem elevador pra te deixar no topo. Mérito vale pra quem tem o sonho de conquistar o mundo todo. Que se foda, que soe como mais um pensamento egoísta. Mas o momento que me importa é deixar o meu nome gravado na pista. O comprimido poderoso que no instante acaba com a dor que eu sinto. Gravado pelo pensamento que aqui no relento me deixa desprotegido. Não posso prestar atenção em quem está indo e quem está vindo. A cada dia que se passa, observo que fico distante dos campos elíseos. Deitar e rever os conceitos pra ver aonde se encontra o erro. Mas sempre que fiz da forma que aprendi, então sei que tudo saiu direito. O abismo enorme se abre debaixo do pé de quem atrai o negativo. Já vivemos em um mundo sinistro que não dá chance pra quem deu vacilo. O futuro não vem, vou correr pra onde pedir ajuda a alguém. Todos estão nos seus devidos lugares, servindo a um alguém que não se importa com os problemas, pois ele tem quem resolve. Tem quem age, tem quem fala, toma a frente e dá as ordens. Se fosse pra ir embora e dar um fim na minha existência, eu te garanto, mortal humano, que há muito tempo já tinha perdido a essência. Mas prefiro a minha química, onde o efeito é temporário. O circuito é conhecido, traiçoeiro e macabro, motherfucker.